porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora, se ela vai embora. A cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Amor, eu quero teu carinho, porque eu vi tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora, se ela vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Esse jogo não é um a um. Se eu me aborrei perdendo, ah, olha, o jogo não é um a um. Se eu me aborrei perdendo, o meu clube tem time de primeira. Sou a linha da canteia, piruleira. A linha média é tal qual uma barreira. Você é forte bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é um a um. Mato um, mas o jogo não é um a um. É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco. É encarnado, preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado, branco e preto, é encarnado e preto. É encarnado, preto e branco, é encarnado e preto. O meu clube jogando, eu aposto. Quer jogar um empate é pra você. Eu dou usura a quem aparecer. Um empate pra mim já é derrota. Mas confio nos craques da pelota. E o meu clube só joga é pra vencer. O meu clube tem time de primeira. Sua linha atacante é a tiroleira. A linha média é tal qual uma barreira. O centro é focado e bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é um a um. Mato um, mas o jogo não é um a um. É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco. É encarnado, preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco. Esse jogo não é um a um. Mato um, mas o jogo não pode ser um a um. Mas rapaz, uma coisa dessa também tá demais. O juiz ladrão, rapaz. Eu vi com esses dois olhos que a terra é de comer. Quando ele pegou o rapaz pelo calção, o rapaz ficou sem calção. Mas o jogo não pode ser um a um. Mato um, mas o jogo não é um a um. Esse jogo não é um a um. Um jardim, um coreto, a musicaldade é a pedida que está no ar em seu 13º ano consecutivos pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos com a música. Vamos atender agora simpática e querida família aqui de nossa cidade, a família do senhor Oscar José de Sense, que foi filho de um grande nome de rua, a rua Rafael de Sense. O senhor Oscar José de Sense, com a sua esposa, a dileta senhora Dona Zilda Alegre de Sense, a filha Dona Vera Helena de Sense Miguel, o genro Gerson Miguel, os netos Fábio e Silvia, todos no pé do rádio, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para os descense, Joel e Gaúcho dão realmente um show de interpretação nesta composição do Noel Rosa, arranjo do Pixinguinha, Pierrot Apaixonado, Sexteto Colibri, da cidade de Ribeirão, mas aqui desfilando em nossa passarela, do Ernesto Nazaré, para executar Matuto. Tudo isso para os Descense. Vamos repetir. Sr. Oscar José Descense, sua esposa, Dona Zilda Alegre Descense, a filha, Dona Vera Helena Descense Miguel, o genro, Gerson Miguel, os netos, Fábio e Silvia, todos a nos ouvir. Eles a querem ouvir com quatro ases e um coringa. Saudoso quinteto vocal que desfila e canta esta pérola que diz: ele tem cheiro de leão, tem o uivo do leão, tem a pata do leão, tem a orelha do leão, tem a boca do leão, e não era leão. O que era então, Lauro Maia? Eu vi um leão. Só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando um Pierrot apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando a colombina entrou no boutique, bebeu, bebeu, caiu assim, assim, Pierrot, cacete, vai tomar sorvete com o arlequim. Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Um grande amor tem sempre um triste fim. Com o Pierrot aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Thank you.

É, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, com gravações da Era de Ouro do Rádio, com os melhores arranjadores, melhores intérpretes, melhores poetas. Gravações autênticas e originais. Juninho, nosso intervalo e na volta, Orlando Silva, Sidney Barreto e Noite Ilustrada.